Tente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Nossa Rádio 89,7. Jesus disse: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. A paz não é somente a ausência de guerras e injustiças. A paz acontece quando existe união entre as pessoas, diálogo, respeito, solidariedade e confiança. Pratique a paz na sua própria família. Lembre-se, a paz começa em casa. Pai, você conhece o melhor amigo do seu filho? Sim ou não? Conhece o ídolo da vida dele? Sim ou não? Sabe o que deixa seu filho sem graça? E o que deixa ele orgulhoso? Será que ele é querido na escola? Será que seu filho é feliz? Sim ou não? Se você respondeu não para a maioria dessas perguntas, cuidado! Um traficante pode ter respondido sim. A diferença aqui entre um sim e um não é a vida do seu filho. Pais, quanto mais vocês se interessam pelos seus filhos, menos eles vão se interessar pelas drogas. Conversem sobre isso com sua família, amigos e comunidade. Unindo forças, a gente vence. Secretaria da Justiça, Governo do Estado. Você pode melhorar muito a sua vida e a vida da sua comunidade. Sabe como? Participando dos conselhos municipais e das associações que lutam pela melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. Participe das reuniões do Conselho de Saúde, Direitos da Criança e do Adolescente e outros. Apresente suas propostas, críticas e sugestões. Juntos e organizados, podemos transformar a realidade e construir cidadania. Nossa Rádio, tá todo mundo ouvindo. Café com Notícia, as principais notícias do dia a dia. Você pode. Você conhece o melhor. Não fique aí parado. Nossa Rádio. No ar, as principais notícias em destaque. Esse é o repórter Destaque no seu rádio. O Brasil está se destacando no cenário mundial de energias renováveis com seu potencial para produzir quase 2 bilhões de toneladas de hidrogênio verde, segundo o Ministério de Minas e Energia. Esse recurso, gerado a partir da eletrólise da água utilizando energia elétrica limpa, tornou-se uma alternativa promissora e sustentável em meio a um cenário de transição energética no mundo. A matriz energética mundial ainda é fortemente baseada em combustíveis fósseis, o que torna a busca por fontes renováveis de energia uma prioridade urgente. Nesse contexto, o Brasil se destaca não apenas pela extensa rede de hidrelétricas em operação, mas também pelo crescimento significativo das energias solar e eólica nos últimos anos. Com o aumento da produção de energias renováveis, aliado à infraestrutura existente de hidrelétricas, o Brasil está caminhando para um cenário de excedente de energia nos próximos anos. O hidrogênio verde produzido em território nacional não apenas contribui para a redução da pegada de carbono, mas também representa uma oportunidade de negócio lucrativa. Com o excesso de energia no mercado, a tendência é que os preços da energia elétrica diminuam, beneficiando os consumidores, estimulando o crescimento econômico e a disputa de mercado pela venda da matéria-prima de forma mais lucrativa. Além disso, a produção de hidrogênio verde pode atrair investimentos e parcerias internacionais, impulsionando ainda mais a economia brasileira, alerta Juliano. Fique na sintonia. Repórter Destaque volta a qualquer momento. Essa é a nossa rádio, Sistema Comunitária, operando na frequência 89.7, MHz, Belo Oriente, Minas Gerais. Café com Notícia, as principais notícias do dia a dia. Muito bem, já estamos de volta no Café com Notícia desta segunda-feira, 1º de abril de 2024. Vamos com mais informações. Lou Gossett Jr. morreu na noite dessa quinta-feira em Santa Mônica, na Califórnia, de acordo com um comunicado da família que não informou a causa da morte. Em 1983, Gossett venceu o Oscar de melhor ator coadjuvante no filme A Força do Destino, tornando-se na época o segundo homem negro a ganhar uma estatueta. Pelo mesmo filme, o ator também venceu o Globo de Ouro. Louis Gossett Jr. também atuou em filmes como Inimigo Meu, Sadá, o Guerrilheiro da Paz e Águia de Aço. Ele também tem no currículo o Emmy pela atuação na minissérie Roots, de 1977. Militares israelenses informaram ter matado um vice-comandante do Hezbollah, responsável pela unidade de foguetes e mísseis do grupo, em um ataque aéreo dentro do Líbano. No norte de Israel, moradores da cidade de Shlomi limparam nesta sexta-feira os destroços de foguetes lançados a partir do Líbano ontem. A troca de fogo com o Hezbollah, que apoia o Hamas na guerra em Gaza, já matou cerca de 20 pessoas do lado israelense e 320 do lado libanês. Na Rússia, o dia foi de lembrar as 144 vítimas do atentado terrorista à casa de shows na região de Moscou, que completou uma semana hoje. Homenagens continuam a ser depositadas diante do local do ataque. Um adolescente de 15 anos, Islam Khalilov, que trabalhava na chapelaria da casa, recebeu hoje uma medalha de honra da comunidade muçulmana da qual faz parte. Um vídeo dele direcionando o público para uma das saídas do prédio viralizou. Calcula-se que a ajuda pode ter salvado mais de 100 pessoas. Khalilov disse acreditar que qualquer um teria feito o mesmo e que ele foi ensinado a sempre ajudar os outros quando era criança. Um tribunal de Moscou determinou hoje a prisão até o julgamento do nono acusado de participação no ataque. Na África do Sul, uma fundação ambiental está aproveitando a Páscoa e pedindo doações para um projeto de preservação do pinguim africano ameaçado de extinção. Ao invés de gastar com ovos de chocolate, quem quiser pode adotar um dos mais de 200 ovos da espécie que a entidade já incubou desde o início do ano. O pinguim africano já foi a ave marinha mais abundante da África do Sul, com mais de 1 milhão de casais reprodutores 100 anos atrás. Hoje o número não chega a 10 mil. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira. Os medicamentos vão pesar mais no bolso da população a partir de domingo, 31 de março. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Anvisa autorizou o reajuste anual dos preços em até 4,5%. E o aumento dos preços pesa principalmente para quem faz uso contínuo de medicamentos. Luzia Paz, de 76 anos, reclama dos preços que pesam bastante no orçamento mensal da família. Tem pessoas que fazem o uso do remédio contínuo e vai assim 40, 50% da sua aposentadoria, do seu salário, né? E também tem coisas assim, ou você come ou você toma remédio. Ou você paga plano de saúde e não come. Então você viver constantemente assim, onde nada de nesse sentido te favorece, né? É bem difícil viver com isso. O aumento de qualquer coisa, né? Mas a medicação não tem como. Emília Feitosa, dona de casa de 64 anos, diz que gasta quase R$400 por mês com remédios para ela e seu esposo. E os meus gastos mensais não é grande, mas não é um absurdo, né? O do Messias também é muito grande, é muito caro. Eu gasto mais de R$300, só R$100 por mês, remédio. É o Eltirox, remédio para ansiedade, para depressão e tireoide, essas coisas assim. E o Messias é remédio para o coração e o dele é caro. Segundo a Anvisa, esse é o menor reajuste de medicamentos desde 2020. O órgão informa que o aumento não é automático, mas sim um máximo de reajuste permitido pela agência reguladora. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Após a cidade do Rio de Janeiro ultrapassar a marca de 82 mil casos de dengue nos 3 primeiros meses do ano, o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, anunciou nesta sexta-feira o fim da epidemia da doença. Segundo Soranz, houve queda acentuada no número de casos da infecção, que já matou 7 pessoas na cidade, e menor procura por atendimento nos polos montados para receber os pacientes. Ainda de acordo com o secretário, essas estruturas serão desmobilizadas a partir de segunda-feira, 1º de abril. A gente já pode dizer que a gente deixa o período epidêmico e a emergência de dengue na cidade. E começar a tirar toda essa força de trabalho, 6.100 profissionais de saúde que estavam atuando no tratamento a dengue, já pode virar essa força de trabalho para o combate à influenza e para a principal campanha vacinal do calendário, que é a vacina para a influenza. Sorães informou que até agora cerca de 100 mil crianças e adolescentes de 10 a 14 anos receberam a primeira dose da vacina contra a dengue e ainda restam 40 mil doses em estoque. Ele pediu aos pais que não deixem de levar os seus filhos às unidades de saúde para que fiquem protegidos. No estado, o governador Cláudio Castro decretou a epidemia de dengue no dia 21 de fevereiro, quando os casos da doença entraram em alta acelerada. O decreto confirmando a epidemia ainda está vigente. Hoje, o balanço oficial aponta 172 mil casos de dengue até agora. 71 mortes foram confirmadas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar 3 coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal, que são réus denunciados por omissão durante os atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado. Todos estavam presos em Brasília. Foram liberados o ex-comandante-geral da PM, coronel Fábio Augusto Vieira, e o ex-subcomandante, coronel Clepter Rosa, e também o coronel Marcelo Casimiro. Eles serão de usar tornozeleira eletrônica e são proibidos de utilizar redes sociais ou se comunicar entre si. Além disso, os 3 também ficam sujeitos a recolhimento noturno, estão proibidos de deixar o Distrito Federal, devem entregar seus passaportes e se apresentar semanalmente à Justiça. Ao decidir pela soltura dos coronéis, Moraes escreveu que eles não representam mais riscos para a instrução da ação penal, pois passaram para a reserva remunerada. Os 3 haviam sido presos em agosto de 2023 na Operação Incúria. Eles integravam a cúpula da PMDF durante os atos e foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por omissão aos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado da União e violação de deveres funcionais. O argumento na acusação é de que eles teriam conspirado desde o ano anterior em favor de um levante popular pró-Bolsonaro e no 8 de janeiro deixaram deliberadamente que os crimes fossem cometidos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Tira dúvidas do Imposto de Renda. O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2024 é até dia 31 de maio. Mesmo com mais de 2 meses para prestar contas com a Receita Federal, tem muita gente que ainda acha melhor deixar tudo para a última hora. Mas será mesmo vantajoso? Especialistas ouvidos pelo Tira Dúvidas do IR 2024 apontam que não. O professor Deibson Carvalho, coordenador adjunto do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário do Distrito Federal, o DF, lista algumas das vantagens de declarar logo no início do prazo. Se a declaração tiver de ser retificada, o contribuinte poderá continuar escolhendo a melhor opção de tributação entre as duas formas permitidas, seja pelas deduções legais ou desconto simplificado. Daí a importância de se entregar a declaração à Receita Federal o quanto antes. Elton Monte, professor do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera, ressalta que só vê vantagens em entregar antes a declaração. Você entra na lista de prioridades porque entregou logo no início, né? E vai entrar ali logo em seguida, tá? Atrás da lista de prioridades de pagamentos, que são ali quem tem 80 anos ou mais, quem tem 60 anos ou mais, deficientes e portadores de doenças graves. No início do ano, como todos sabem, a gente tem alguns débitos, né, alguns custos extras né, com IPVA, IPTU, material escolar. E às vezes você vai ao banco recorrer a empréstimo, né, a taxa de juro bem mais alta, sendo que você tem esse dinheiro retido e acaba ajudando também nessas despesas de início de ano. Então, assim, eu não vejo por que não entregar, né, logo no início. Davidson ressalta que há vantagens em alguns casos, mesmo para quem tem valores a pagar no imposto de renda, já que o dia do primeiro pagamento é o mesmo. Para os contribuintes que terão imposto de renda complementar a pagar, o vencimento da cota única ou a partir da primeira cota será em 31 de maio de 2024. Portanto, o contribuinte que quiser optar pelo débito automático em conta corrente terá de entregar a sua declaração, no máximo, até o dia 10 de maio de 2024. Se essa condição não for necessidade fundamental para o contribuinte, ele poderá sim deixar para entregar a sua declaração de ajuste anual, mas para o prazo final de entrega, utilizando-se de outros meios para pagamento do tributo. No caso de quem tem imposto a pagar, o maior risco de deixar para o final é se desorganizar e perder o prazo. Se você quiser saber mais dicas sobre o Imposto de Renda 2024, acompanhe o nosso especial na Rádio Nacional e na Rádio Agência Nacional. Da Rádio Agência Nacional em Brasília, Edgar de Matos. Para saber mais informações, confira a série Tira Dúvidas do Imposto de Renda no site radioagencianacional.ebc.com.br. Esse é o nosso Café com Notícia, que volta daqui a pouco, depois do intervalo, com mais informações para você e a previsão do tempo para esta segunda-feira em todo o Brasil. A gente volta já já. As principais notícias, Café com Notícia. 9:59. O Ministério da Saúde trabalha com um cenário de crescimento lento de casos de febre ouropuxa no país, com a concentração quase total na região norte. Em 2024, foram registrados mais de 3.100 casos da doença, contra 832 ao longo de todo o ano passado. O Amazonas concentra a maior parte dos casos, mais de 2.500, seguido por Roraima, 590, Acre, 68, Pará, 23. As faixas etárias mais atingidas são pessoas com idade entre 30 e 39 anos, entre 20 e 29 anos e entre 40 e 49 anos. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Nossa Rádio 89,7. Jesus disse: Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. A paz não é somente a ausência de guerras e injustiças. A paz acontece quando existe união entre as pessoas, diálogo, respeito, Sim ou não? Sabe o que deixa seu filho sem graça? E o que deixa ele orgulhoso? Será que ele é querido na escola? Será que seu filho é feliz? Sim ou não? Se você respondeu não para a maioria dessas perguntas, cuidado. Um traficante pode ter respondido sim. A diferença aqui entre um sim e um não é a vida do seu filho. Pais, quanto mais vocês se interessam pelos seus filhos, menos eles vão se interessar pelas drogas. Conversem sobre isso com sua família, amigos e comunidade. Unindo forças, a gente vence. Secretaria da Justiça, Governo do Estado. Você pode melhorar muito a sua vida e a vida da sua comunidade. Sabe como? Participando dos conselhos municipais e das associações que lutam pela melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. Participe das reuniões do Conselho de Saúde, Direitos da Criança e do Adolescente e outros. Apresente suas propostas, críticas e sugestões. Juntos e organizados, podemos transformar a realidade e construir cidadania. Nossa Rádio, tá todo mundo ouvindo. Café com Notícia, as principais notícias do dia a dia. As primeiras notícias, as principais informações da sua segunda-feira, você confere já aqui com a gente, no nosso Café com Notícias já no início da sua manhã. Vamos agora com a previsão do tempo. O repórter Vladimir Filipim trazendo a previsão para 5 regiões do Brasil. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 1º de abril. Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, começa a semana com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 20, a máxima de 28 graus. A umidade do ar fica entre 55% e 95%. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também apresenta pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 45% e 90%. Região Nordeste, Fortaleza, no Ceará, tem uma segunda-feira com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia de 26 a 31 graus e a umidade do ar oscila entre 65% e 95%. Sumé, na Paraíba, comemora aniversário com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima fica em 23 e a máxima pode chegar a 29 graus. A umidade relativa do ar varia de 80% a 90%. Região Norte, Belém do Pará, tem dia com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 26 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. A umidade relativa do ar vai de 70% a 98%. Palmas, no Tocantins, passa o dia com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O vento fica moderado com rajadas. Os termômetros marcam mínima de 25 e máxima de 32 graus. A umidade vai de 55% a 95%. Região Sudeste, Vitória, no Espírito Santo, passa o dia com muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 55% a 90%. O município de São Miguel Arcanjo, em São Paulo, celebra mais um ano de fundação com muitas nuvens e ventos fracos. A temperatura varia de 17 a 33 graus e a umidade relativa do ar fica entre 25% a 80%. Região Sul, Curitiba, no Paraná, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 17 graus e a máxima pode marcar 26 graus. A umidade do ar varia entre 30% e 90%. Porto Alegre, capital gaúcha, tem segunda-feira de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 22 e 29 graus. E a umidade relativa do ar vai de 40% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 1º de abril, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Vamos agora com as últimas informações da nossa manhã. O Ministério da Educação notificou 6 instituições de educação superior que anunciaram novos cursos de medicina de forma irregular, já que não têm autorização do MEC. O vestibular para o curso de medicina foi realizado a partir de decisão judicial provisória. As universidades não devem oferecer as vagas para o curso e, se este procedimento já tiver sido iniciado, a oferta de vagas aos estudantes deve ser suspensa imediatamente. A notificação ainda determina a divulgação de nota pública no próprio site da instituição de ensino e nas redes sociais, além de locais onde foram feitas as ofertas, com o devido esclarecimento sobre o referido curso de medicina ainda não possuir autorização obrigatória do MEC para funcionar e que o processo seletivo foi realizado apenas com autorização judicial provisória. O MEC estabeleceu que as faculdades têm até 5 dias úteis a partir da notificação para prestar esclarecimentos à Diretoria de Supervisão da Educação Superior. O não cumprimento da orientação do MEC poderá resultar em irregularidade administrativa, conforme previsto em lei passível de aplicação de penalidades como desativação de cursos e habilitações, intervenção federal na universidade e descredenciamento. Segundo o MEC, o Centro Universitário Facens, com sede em Sorocaba, e o Centro Universitário Mauá de Brasília, com sede em Taguatinga, deverão comprovar o cumprimento das medidas cautelares em até 15 dias e terão 30 dias para recorrer. No site do Centro Universitário Facens, um alerta abaixo da publicação sobre a segunda chamada do vestibular de medicina comunica ao internauta que o processo seletivo foi autorizado judicialmente em decisão proferida pela 5ª turma do TRF1. Já a Unimauá confirmou à Agência Brasil que lamentou a decisão do MEC. Diz que cumpriu todos os requisitos de qualidades impostos pela legislação vigente, obtendo notas máximas em todas as avaliações realizadas pelo próprio Ministério da Educação. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. A Força Nacional de Segurança Pública vai continuar no Rio de Janeiro por mais 30 dias. O prazo para a atuação dos agentes em apoio aos órgãos de segurança terminaria neste domingo. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deu o sinal verde à permanência das tropas no estado na quinta-feira, mesmo dia do pedido encaminhado pelo governador Cláudio Castro. Esta é a segunda vez que o ministério prorroga a atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro. A primeira foi em janeiro, com o aval do então ministro Flávio Dino. De acordo com a decisão de Lewandowski, os militares vão atuar nas atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e do patrimônio do Estado, no período de 1º a 30 de abril. A operação terá o apoio logístico do governo fluminense, que deverá dispor da infraestrutura necessária aos militares. O ministro Lewandowski determinou ainda que o contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela diretoria da Força Nacional. Ao todo, cerca de 300 agentes participam das operações desde outubro do ano passado, em cooperação com a Polícia Rodoviária Federal e as Forças de Segurança do Estado. Eles estão mobilizados no Arco Metropolitano e na Rodovia Presidente Dutra. Além do Rio de Janeiro, a Força Nacional atua em mais 11 estados. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Termina aqui mais uma edição do Café com Notícia, com a apresentação e a produção de Kleber Salles e também com a participação da equipe de reportagem das agências de rádio jornalismo. O nosso Café com Notícia volta amanhã no mesmo horário. Forte abraço para você, uma ótima semana e até lá. As principais notícias, Café com Notícia. 10 e 11. O rádio eleva sua participação para 4,2% do total de investimentos publicitários no Brasil, revelou estudo da Sempre Meios. A imprensa especializada na área de publicidade divulgou os resultados do balanço anual dos investimentos em mídia, realizado pelo Sempre Meios. O relatório aponta que em 2023, o mercado brasileiro teve um crescimento de 10,4% em comparação com o ano anterior. Em termos de share, o rádio cresceu de 3,7% em 22 para 4,2% em 23. Você pode melhorar muito a sua vida e a vida da sua comunidade. Sabe como? Participando dos conselhos municipais e das associações que lutam pela melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. Participe das reuniões do Conselho de Saúde, Direitos da Criança e do Adolescente e outros. Apresente suas propostas, críticas e sugestões. Juntos e organizados, podemos transformar a realidade e construir cidadania. Pai, você conhece o melhor amigo do seu filho? Sim ou não? Conhece o ídolo da vida dele? Sim ou não? Sabe o que deixa seu filho sem graça? E o que deixa ele orgulhoso? Será que ele é querido na escola? Será que seu filho é feliz? Sim ou não? Se você respondeu não para a maioria dessas perguntas, cuidado. Um traficante pode ter respondido sim. A diferença aqui entre um sim e um não é a vida do seu filho. Pais, quanto mais vocês se interessam pelos seus filhos, menos eles vão se interessar pelas drogas. Conversem sobre isso com sua família, amigos e comunidade. Unindo forças, a gente vence. Secretaria da Justiça, Governo do Estado. Jesus disse: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. A paz não é somente a ausência de guerras e injustiças. A paz acontece quando existe união entre as pessoas, diálogo, respeito, solidariedade e confiança. Pratique a paz na sua própria família. Lembre-se, a paz começa em casa. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Nossa Rádio 89,7. Nossa Rádio FM 89,7. Arena Sertaneja Gospel. Está chegando no seu rádio, Arena Sertaneja Gospel. É hora de ouvir as mais sertanejas do segmento gospel. Pra você adorar, pra você ouvir. Arena Sertaneja Gospel. É mais sertanejo no seu rádio. É sertanejo? Arena Sertaneja Gospel. Sertaneja Gospel. Oi, turminha, tudo bem? Tudo tranquilo? Ó, bora começar na nossa segundona, no nosso Arena Gospel, viu? O melhor da música sertaneja gospel pra você, nesta segunda-feira aqui na sua rádio. Vem com a gente! Arena Sertaneja Gospel! A tempestade vem destruindo tudo pela frente, mas logo passa. O choro vem, pode até durar uma noite, mas logo passa. Chega a dor, mas logo vem a cura. E tudo passa. Vem o dia mau, pode até durar mais que um tempo, mas também passa. O seu sofrimento está doendo, mas confia que logo vai passar. A dor que te machuca toda noite logo vai passar. Jesus já levou a sua dor na cruz. Oh, oh, oh. O seu gemido Deus ouviu e disse: ainda hoje logo vai passar. Ele chega na hora certa. O choro hoje termina em nome de Jesus. Tudo passa diante dos olhos de quem já sofreu. Não passou sozinho, mas passou com Deus. Esperou paciente e a fé não morreu. Tudo passa e só as cicatrizes que hão de ficar e as suas lágrimas no chão vão secar. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passará. Tudo passa. não passou sozinho, mas passou com Deus. Esperou paciente e a fé não morreu. Tudo passa e só as cicatrizes que hão de ficar, e as suas lágrimas no chão vão secar. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passará. Sertanejo, Arena Sertaneja Gospel. Chega, chega a hora em que o momento passa e a vida continua. Chega a hora de colher os ramos que sobrou da chuva. Pra tudo tem hora. Chega, chega o tempo de secar as lágrimas. Volta o sorriso, em que as gramas que estiveram secas tornam-se paraíso. O que era deserto se tornou um bosque lindo. Assim é nossa história. O crente que espera assiste como filme toda a sua vida, mas sabe do roteiro, decorou o texto lendo a sua Bíblia. Espera um final feliz, pois conhece o autor. Mesmo que tenha prova, vive intensamente esse seu momento. Momento vem e passa, ele é semelhante ao soprar do vento, que a gente sente quando ele toca. Mas depois que passa, ao abrir a porta, deixa alívio e vai. Deixa alívio e vai. Deus vai te levantar, a hora já chegou. Hoje é o tempo de colher amor. Pare de chorar, os teus sonhos não morreram. Deus vai fazer brotar o que a dor secou. Coração chorou ao molhar o chão, vai trazer de novo a esperança que acabou. Intensamente esse seu momento. Momento vem e passa, ele é semelhante ao soprar do vento, que a gente sente quando ele toca. Mas depois que passa, ao abrir a porta, deixa alívio e vai. Deixa alívio e vai. De chorar, os teus sonhos não morreram. Deus vai fazer brotar o que a dor secou, e todo o pranto que o coração chorou ao molhar o chão, vai trazer de novo. coração chorou ao molhar o chão, vai trazer de novo a esperança que acabou. A esperança que acabou vai renascer de novo. Arena Sertaneja Gospel. Arena Sertaneja Gospel. Vamos lá. Esse dia está perto para acontecer. Verdade. Quando a trombeta tocar. Quando a trombeta tocar, meu pai não sei onde estará. Mas quando a trombeta tocar, eu vou encontrar. Quando a trombeta tocar, minha mãe não sei onde estará. Mas quando a trombeta tocar, eu vou encontrar. Quando a trombeta tocar, eu quero te ver, eu quero encontrar com minha mãezinha, que tanto orou por mim. Quando a trombeta tocar, vou ver meus irmãos que eu nunca vi, e juntos com eles no céu, pra sempre vamos sorrir. Mas assim, ó. Quando a trombeta tocar, meu pai não sei onde estará. Mas quando a trombeta tocar, eu vou encontrar. Quando a trombeta tocar, eu quero te ver, eu quero encontrar minha mãezinha, que tanto orou por mim. Quando a trombeta tocar, vou ver meus irmãos que eu nunca vi, e juntos com eles no céu, pra sempre vamos sorrir. Só vocês agora, vamos só pra agora, vai. Quando a trombeta tocar, eu quero te ver, quero encontrar com minha mãezinha, que tanto orou por mim. Quando a trombeta tocar, vou ver meus irmãos que eu nunca vi, e juntos com eles no céu, pra sempre vamos sorrir. Quando a trombeta tocar, pra você adorar, pra você ouvir. Arena Sertaneja Gospel. Eu quero mostrar cantando o brilho da natureza. Eu vejo Deus trabalhando no seio dessa grandeza. Parece uma linda orquestra que Deus maestra com perfeição. A melodia é a terra e Deus não erra em sua canção. As notas estão na pauta e pra Deus não falta inspiração. À noite os vagalumes parecem um céu no chão, imitando as estrelas brilhando na escuridão. A lua também retrata seu rosto de prata clareando o caminho. O canto de um urutau cruza a florestal ecoando sozinho. O lobo uivando diz que ainda é feliz nesse seu cantinho. A madrugada

Governo do Estado. Você pode melhorar muito a sua vida e a vida da sua comunidade. Sabe como? Participando dos conselhos municipais e das associações que lutam pela melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. Participe das reuniões do Conselho de Saúde, Direitos da Criança e do Adolescente e outros. Apresente suas propostas, críticas e sugestões. Juntos e organizados, podemos transformar a realidade e construir cidadania. 89.7 Arena Sertaneja Gospel. Voltamos aqui na sua rádio preferida com o nosso Arena Sertaneja Gospel, o melhor do sertanejo gospel pra você. Obrigado pela companhia e o carinho. Vem com a gente. É sertanejo? Arena Sertaneja Gospel. Sertaneja Gospel. Ei, um dia você vai entender o porquê Deus permitiu você chorar, permitiu você perder. Não vai desanimar agora. Tenha fé que o melhor está por. Sertanejo? Arena Sertaneja Gospel. Ficar parado, eu tô na casa do meu pai. Oh! céus, lugar de festa, de alegria, estender as mãos e partir o pão. Lugar de ver tudo em comum, de ser uma família em união. Eu ouço gritos e vivas de júbilo, eu ouço gritos e vivas de júbilo, eu vou. A liberdade é proibido ficar parado. Eu tô na casa do aumento do volume. Ficar parado, eu tô na casa do meu pai, aqui a liberdade. É proibido ficar parado, eu tô na casa do meu pai, aqui a liberdade. Yeah! É proibido ficar parado, eu parado, eu parado, eu parado, eu parado, eu parado. Proibido. sertanejo? Arena Sertaneja Gospel. Sertaneja Gospel. Solidão já era, chega de ilusão. Hoje eu tô feliz, tô chonado e meio. Já é primavera no meu coração. Que eu procurei a felicidade, não encontrei. Foi tão de repente, foi como um sonho que aconteceu. Acordei nos braços do amor de Deus. Sua rádio preferida. Vou fazer um intervalo, viu? Daqui a pouquinho a gente tá de volta. É sertanejo? Arena Sertaneja Gospel. Sertaneja Gospel. 10:48. Giro News. As primeiras notícias do Brasil. O rádio eleva sua participação para 4,2% do total de investimentos publicitários no Brasil, revelou o estudo da Sempre Meios. A imprensa especializada na área de publicidade divulgou os resultados do balanço anual dos investimentos em mídia, realizado pelo Sempre Meios. O relatório aponta que em 2023, o mercado brasileiro teve um crescimento de 10,4% em comparação com o ano anterior. Em termos de share, o rádio cresceu de 3,7% em 22 para 4,2% em 23. Você pode melhorar muito a sua vida e a vida da sua comunidade. Sabe como?

acesso só ele quem tem. Sertaneja Gospel. Quando meu Jesus voltar, eu vou subir em um lugar maravilhoso. Eu vou morar. A trombeta vai tocar, eu vou ouvir, e o hino da vitória eu vou cantar. Lá no céu as ruas são de ouro e os muros de cristais, é a cidade que o Senhor foi preparar. Lá no céu não haverá tristeza, lá no céu não existe dor. Para sempre eu vou louvar o meu Senhor. Cidade que o Senhor foi preparar. Lá no céu não haverá tristeza, lá no céu não existe dor. Para sempre eu vou louvar o meu Senhor. Eu vou voar, eu vou cantar na cidade que o Senhor foi preparar. Que eu senti ficou pra trás. Arena Sertaneja Gospel. Ainda me lembro daquela madrugada, com os meus amigos curtindo uma balada. E antes um gole de um uísque vibrante, eu conheci uma garota interessante. Ofereci, ela não quis minha bebida, e diferentemente das suas amigas, tomavam todas e falavam bobagem. E os meus olhos fitos naquela imagem, e ela ali parada vendo. vem na minha frente, com olhos vivos e sorriso inocente. Me aproximei dando uma de amigo, falando educado ao pé do ouvido. Joguei um charme e chamei pro reservado. Ela topou a gente ir lá pro meu carro. Sei que bebida não combina com o volante, mas eu queria impressionar com meu possante. Acelerei bem forte naquela avenida e fui parado só depois de uma batida. Depois de dias acordei num hospital com a notícia que ela havia falecido. Eu fiquei mal. Hoje eu sou livre, aceitei a Jesus, minha vida foi mudada, não nego a minha cruz. Mas uma coisa eu trago dentro da memória, e o que eu vou dizer é a moral da história. Aquela moça meiga e cheia de beleza era crente e acabara de se afastar da igreja. Ela se afastou da igreja. É sertanejo? Arena Sertaneja Gospel. Sertaneja Gospel. Oh, aleluia. Ana chorou, seu coração angustiado. O sonho de ser mãe com o vento foi levado. Por ser estéril, um alto preço ela pagava. Quando Penina, por ser mãe, a afrontava, mas Deus ouviu do céu o choro de Ana, resolveu mudar a história. Quando no templo orava, sem falar palavra alguma, seu coração Deus entendeu, e a vitória desejada Deus pra Ana concedeu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria no outro dia vem. Ele não está alheio ao teu sofrimento. Quem confia no Senhor, grande vitória tem. Deus provou que para ele nada é impossível, e mostrando para Ana que ele é fiel. Alguns meses depois, para a surpresa dela, ouve o choro do menino, nasce Samuel. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. O choro de Ana Deus ouviu do céu, e outra vez ficou provado que ele é fiel. Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. O choro de Ana Deus ouviu do céu, e outra vez ficou provado que ele é fiel. Mas Deus ouviu do céu o choro de Ana, resolveu mudar a história. Quando no templo orava, sem falar palavra alguma, seu coração Deus entendeu, que a vitória desejada Deus pra Ana concedeu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria no outro dia vem. Ele não está alheio ao teu sofrimento. Quem confia no Senhor, grande vitória tem. Deus

para R$ 2,55, enquanto que a máxima de 450 a 500 gramas passará de R$ 13,35 para R$ 13,80. O franqueamento autorizado de cartas FAQ Simples também foi reajustado, podendo variar de R$ 2,27 a R$ 12,17, conforme o peso em gramas. O Telegrama Nacional passará a ter valores diferenciados conforme a modalidade escolhida e custará R$ 10,74 via internet, R$ 12,96 para o serviço prestado por telefone e R$ 15,56 nos casos de contratação pré-paga nas agências. Para envio de malotes com grandes volumes calculados em quilos e contratado por pessoa jurídica, é necessário consultar a tabela de distância e peso disponibilizada no site dos Correios. Fique na sintonia. Repórter Destaque volta a qualquer momento. Essa é a nossa rádio, Sistema Comunitária, operando na frequência 89.7 MHz, Belo Oriente, Minas Gerais. Senhoras e senhores, chegou a hora de aumentar o volume, de adorar ao nosso Deus. De adorar ao nosso Deus. O programa para toda a família. O máximo de adoração está chegando no seu rádio. Adoração máxima. O máximo do louvor. Bem-vindos. É Adoração Máxima. Sexta-feira, começando mais um programa do Adoração Máxima nessa sexta-feira. E vamos adorar o nosso Deus nesse dia com tudo que temos, com tudo o que somos. Adoração Máxima começando nesse momento com essa daqui. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. O amor morreu e ressuscitou. vez que um cravo perfurava sua mão. Era o meu Jesus sentindo a minha dor, e o sangue que escorria pelo seu corpo. Era o meu Jesus se revestindo de amor. Cada vez que o cravo perfurava sua mão, oh, oh, oh. Era o meu Jesus sentindo a minha dor. E cada vez que o sangue que escorria pelo seu corpo, era o meu Jesus se revestindo de amor. Cada vez que o cravo perfurava sua mão, oh, oh, oh, oh. Era o meu Jesus sentindo a minha dor. E o sangue que escorria pelo seu corpo. Era o meu Jesus se revestindo de amor. Mas cada vez, e cada vez que o cravo perfurava a sua mão, o máximo de louvor no Adoração Máxima. Vem com seu pai. Você está ouvindo Adoração Máxima. Edificando vidas.

coração. Não vou me esquecer. Adoração máxima, máxima, máximo, máximo de louvor, de louvor, de louvor. Seu grande